Então, o nome da música? Já descansaram, já tomaram água, né? Já tomei uma água. Palco é de vocês. Vai! Sempre com ela no meu capô, você vai ficar em boca, boca de prazer. O couro vai comer. Se eu te pegar na minha cama, eu vou te arrepiar. Bora se acabar. De fogo não nego, também não arrego. Vai! Bora, bora, bora, bora, bora. Bora se entrosar. Bora, bora, bora, bora. Bora se esfregar. Bora, vambora, vambora, vambora. Se acabar, neném. Vai! Pena corre o nome dele. Portal do Arrocha. Sempre com ela no meu capô, você vai ficar em boca, boca de prazer. O couro vai comer. Se eu te pegar na minha cama, eu vou te arrepiar. Bora se acabar. De fogo não nego, também não arrego. Bora, bora, bora, bora, bora. Bora se entrosar. Bora, bora, bora, bora. Gente, bora se esfregar. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Se acaba, neném. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, chama. Isso é toda a sensação, menino. A pega do vaqueiro. Vai. Não para não, pé na cova.